não mergulhar. Atrás das pedras, atrás do mar, enquanto a Nana não se esconder no pesadelo, deixa correr. Nana, enquanto a Nana não me contar todas as coisas atrás do mar, enquanto a Nana se desmanchar atrás das pedras, deixa rolar. Oh Nana, Nana, oi Nana. Atrás das pedras.